O retrato Madalena. Madalena, Madalena, como era tão pequena? Madalena não era gente, Madalena veio de repente. Madalena no retrato, não é o simples retrato. Olha só, Madalena no retrato na casa da avó. Me viajar nas lembranças, memórias de crianças. No retrato, Madalena, o gramado que lá existia, Madalena. Na brisa que o sol fazia, do seu lado o coelho. E os brinquedos eram mais que os brinquedos. Madalê não tinha lago, Madalê não era cisne, Madalê não era pato. Uma alegria que é incrível, a Madalê, Madalena na banheira. Bate as asas, Madalê. Madalena na vaneira, Madalena tinha bico. Madalena tinha pena. O que era Madalena? Madalena, Madalena, que um dia foi pequena, de penujas e sem blusa, na caixinha de surpresa. Madalena, Madalena, era a gança das crianças. No retrato, Madalena, Madalê me traz lembranças. Autora Carol Oliveira.